Salve, salve, espelhada! Mercado em 262 pra falar daquele empate. Sofremos o empate. Contra o Grêmio na Independência, o joguinho que estava ali se desenhando. Três pontinhos pra tabela, mas o Nina Derlan fez aquele pênalti lamentável. Ficamos só com um pontinho dentro de casa. Mas é isso, melhor do que nada. Seu Jair Viana, boa noite. Boa noite. Eu tava feliz, aí depois piorou, aí depois... É difícil, viu? Eu queria poder falar que eu não quero mais empatar, mas vai que piora, vai que a gente começa só a perder. Então, eu quero é ganhar, não é possível. Você tá parecendo aquele meme. É, não, porque exatamente. Tava ruim. Depois piorou, agora piorou. Depois parece que piorou, depois ficou ruim de novo. Aí nossa. Parece que ficou ruim, ficou ruim. Não, brincadeira, cara. É difícil demais. A gente fala, não, hoje não. Só o Kleber Machado. Estilo... Só o Kleber Machado daquela tristeza. Mas assim, não, e o pior é que quando a gente vê, eu tava longe e aquele pênalti infantil, eu falei, não é possível, cara, que parece pesadelo, mas é dureza. Vamos falar disso aí, porque é a solução. Marcão, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Eu queria até dar um discurso diferente, mas esse discurso do Jairo me fez lembrar, eu com a minha esposa ontem. Hoje sim, hoje não. É igual o time do América, hoje não. É, por aí. Mas é isso aí, cara. Fazer o quê? Tem que persistir. Eu recomendo a persistência. Essas coisas são necessárias. É meio broxante, mas a gente tem que insistir. É o que tá tendo. Muito bem. A gente vai falar de coisa importante agora, então, porque o que é mais relevante hoje é isso aí, ó. Vocês estão vendo aí na tela? Eu não consigo ver. Só quando você fala que aparece. Ah, então pronto, agora ficou fixo. Tá aí. Isso. O que tem de mais importante nessa semana é o lançamento da camisa dos Decadentes. Finalmente saiu do forno, depois de muito estudo, muita análise, muitos designs desenvolvidos pela primeira-dama do design decadente, com aquela que fez a logo e tudo mais, a senhora Alisson Fernandes, nós finalmente botamos na rua, botamos a venda, na pré-venda. A gente tá chamando de pré-venda, gente, mas não vai ter venda depois não, viu? É que nós vamos fazer, realmente, nós não vamos fazer a mais para ficar guardando, se aparecer alguém que queira e tal, nós não vamos fazer estoque não. Então, quem quiser, já pode aí fazer a sua encomenda no privado, pode chamar quem está lá no grupão, pode chamar o Alisson Fernandes, que é ele que está organizando tudo. Se não tiver no grupão, pode mandar mensagem no Facebook, DM no Twitter, mandar pelo e-mail lá, contato@decadentes.com.br, e aí a gente entra em contato para negociar os detalhes de como é que vai ser feito o pagamento, se vai ser ao vivo lá no jogo, até o próximo jogo lá contra o Cruzeiro, o Alisson vai estar recebendo quem quiser pagar em dinheiro. Quem não quiser, quem não for ao jogo, quem desencontrar com o Alisson, pode também fazer o depósito na conta bancária lá do Alisson. E aí a gente entra em contato para a gente acertar esses detalhes, detalhes da entrega também e tudo mais. Camisa, como vocês viram, ficou excelente, muito bonita. Vai ser feita com a Kickball, então todo mundo conhece já a qualidade das camisas da Kick. Vai ser uma camisa feita pela Kick, nós vamos entregar em Belo Horizonte. O Marcão está com serviço expresso aí para o Sul de Minas, sim. Tem algumas localidades que você está fazendo o frete, né, Marcão? É o delivery. Isso, a gente só não vai entregar pro Felipe de Lucas. Impossível. Esse vai ter que pagar uma taxinha extra mesmo pelo Sedex. A galera não, se ele mandar a passagem, a gente entrega pessoalmente, sem problema. Né? Tá tudo combinado. Quem for de fora de Minas também, a gente vê qual que é a melhor forma da pessoa pegar, se vem a BH, a gente guarda para entregar depois, ou se eventualmente quer deixar com algum parente que vai te visitar, o parente leva, a gente negocia isso tudo, a gente acerta isso tudo. Então o importante é quem tiver interessado, a gente já tem aí quase 30 pessoas já compraram, não é isso? Quem mais tiver interessado, conversem lá com o Alisson no grupão. Eu vou deixar o link aqui e o telefone, o link do e-mail e o telefone do Alisson também. Quem quiser chamar ele direto, vai estar no post assim que esse programa terminar. Certo, senhores? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver sobre a camisa decadente, também converse com a gente vai esclarecendo tudinho. Veja você o que é ironia. Muita gente perguntou, uai, mas cadê o laranja? Verdade. Laranja já virou padrão. Olha, pra você ver. O laranja foi polêmico. Debatemos se o laranja entra, o laranja não entra. Por hora a gente resolveu abolir o laranja. E já vou dar spoiler aqui, tá? A gente está planejando para o próximo ano, para o aniversário de 3 anos do Decadentes, no dia 1 de abril de 2019, a gente já está planejando uma renovação dessa nossa identidade visual, mudança de algumas coisas. E é muito provavelmente, assim, o laranja deve cair, deve morrer. Se você é fã do laranja, fale agora, o Cálice para sempre. Eventualmente, se o clamor popular for muito grande, a gente pode ser que mantenha o laranja. Mas, a princípio, o laranja ficou lá em 2016, quando esse programa começou, e muito provavelmente ele deve sair. Mas, então, essa é a primeira das camisas que nós estamos fazendo. Ano que vem a gente pretende lançar outra também. A gente já conta com vários de vocês, sócios torcedores, sócios corneteiros, que estão lá apoiando esse programa pelo Catarse. A gente agradece sempre. E a camisa veio também com esse intuito. A gente ainda está vendendo ela num precinho super bacana, assim, a margem de lucro para a gente reinvestir no programa, ela está bem pequena, porque a gente quer que ela seja acessível, sim, a gente quer que ela, que todo mundo, mais importante até do que o dinheirinho que vai ajudar a manter esse programa, que é importante sim, mas a gente quer todo mundo vestindo Decadentes, fazendo propaganda desse programa, e isso já ajuda demais a gente também. Certo, senhores? Tem que falar pelada, não é isso? Não, diga, só para fechar, que é para dizer o seguinte: como eu sou um sujeito assim, preocupado com camisas para ir pro jogo, para não pesar, eu já reservei hora nos 3 ou 4 terreiros para ela benzer a camisa nova. Isso. Já vou mandar banhar no Rio Jordão. Vou fazer tudo quanto é mandinga necessária para poder ir com essa camisa pro jogo, tá certo? Ela já veio abençoada, viu, gente? Não, com certeza. Já tem que ir, né? Já tem que ir tratando toda a mística dela. É só lembrar que nós estamos com 2 anos e meio de programa, e nesses 2 anos e meio de existência dos Decadentes, foram 2 títulos, falando só do profissional masculino, né? Nós tivemos o Campeonato Mineiro de 2016 e ainda tivemos a Série B do ano passado. Esse ano o título ainda está por vir, e o título é a manutenção da Série A, apesar dos pesares, das labúrias, do aperto no coração de 7 jogos de vitória completos ontem. Eu ainda continuo na fé de que esse ano é o ano nosso e que nós nos manteremos nessa Série A. Então, me cobrem esse título no final do ano. É G16, é isso aí, Jair. muito bem, vamos falar da pelada então. O Grêmio veio com aspirantes, praticamente, né? Poupou seu time, porque tem compromisso na Libertadores no meio de semana. Renato Gaúcho trouxe então um time completamente diferente do que é o time titular do Grêmio. E isso deu a possibilidade do América de se impor um pouco mais no jogo. E o primeiro tempo foi absolutamente nosso. O Grêmio não criou absolutamente nenhuma chance clara de gol, não ameaçou a meta americana em momento algum. Já o América estava lá a todo momento, desperdiçou até algumas chances boas. O goleiro deles também, Paulo Vitor, trabalhou. Se tivesse errado a pontaria, o goleiro deles teve que trabalhar sim. Mas foi, saímos ali com um belo gol de Juninho, uma jogadinha muito bem trabalhada, sobrou pro Juninho lá quase na marca do pênalti, ele só empurrou para dentro, marcando 1-0. Logo em seguida a gente quase marcou o segundo, já tínhamos tido outras oportunidades também antes do gol, mas acaba o primeiro tempo só com 1-0 pra gente. Volta o segundo tempo e aí a coisa desanda um pouquinho. Tivemos os problemas ali de contusão, né? O Juninho que torceu o pé para fazer a alteração, o Adilson foi obrigado a fazer a alteração. O Giovani, me parece que num dado momento, no começo do segundo tempo, foi dito que ele estava sentindo, que ele tinha sentido, mas ele segue em campo até o final do jogo. E outras substituições, que talvez não tenham sido as mais interessantes, né? Tirar o Luan enquanto o Magrão estava em campo, não acho que era necessário. Eu, pelo menos, acho que teria tirado o Magrão no lugar do Luan, mantido o Luan lá, que estava fazendo a partida. Apesar das bolas que ele perde para fazer, entregando contra-ataques, ele estava fazendo uma boa partida, isso penso eu. Lá para o final, 30, se eu não me engano, Aderlan faz a cagada da noite e um pênalti besta no bico da área, dá o pênalti para eles, bola de um lado, João Ricardo do outro, sem chance nenhuma. 1-1, e esse foi o placar até o final. O América ainda tentou alguns contra-ataques, o Grêmio também estava tendo as suas oportunidades, mas ficou nisso mesmo e não teve jeito. Gostou do resumo, Alisson Fernandes? Dê seu boa noite. Ouvi só o final, boa noite a todos, e achei, assim, pelos 5% final aí que eu ouvi, o melhor resumo da história desse programa. Olha aí, assim o senhor me enche de alegria. Que isso, hein? Que moral, hein? Aproveita então e já começa comentando aí os seus palpites dessa partida. Ah, pois é. Primeiro, assim, dar um panorama geral. É um resultado muito ruim pra gente, né? Por sorte, a rodada hoje, ela nos ajudou. Então, acaba que o resultado se dilui nisso aí. Mas, de fato, a gente demais desses 3 pontos. É, a equipe reserva do Grêmio fez um primeiro tempo como uma equipe reserva mesmo. E no segundo tempo, muito por uma covardia do Adilson Batista ali, o Grêmio acabou crescendo, e também por algum mérito do Grêmio, né, Renato Gaúcho deu uma mexida nos jogadores ali no vestiário, e o Grêmio voltou melhor, e o América pior. Provavelmente daria até para segurar, mesmo não tendo uma atuação brilhante, daria para segurar aquele 1-0, não fosse mais uma cagada do Aderlan. E aí o Aderlan, a gente lembra daquela frase que a gente sempre diz lá no grupo do Decadentes, né? Ter um jogador ruim no elenco é sempre uma má ideia, porque uma hora ou outra você vai precisar colocá-lo em campo, e aí que tá o problema. E ontem o Aderlan nos provou que essa frase é muito correta. No fim das contas, um resultado péssimo ontem, bem com a sensação assim de que o nosso time pode ter acabado o gás, e um time que nas últimas 7 partidas não venceu nenhuma, como que a gente vai fazer para em 8 agora vencer 3, né, ou 4? Então, saí bem desanimado, mas acho que os resultados de hoje trouxeram minha não animação, mas trouxeram minha esperança de volta, e a gente tem que seguir na briga, seguir apoiando, fazer a nossa parte e torcer para que o Adilson entenda de uma vez por todas que dessa forma que estamos jogando, não conseguiremos as 3 vitórias que precisamos. Não, complicado Henrique? Demais. O Henrique tá no mudo, para variar. Eu tinha chamado você mesmo, Janeiro. Porra, aí, ó. Bom, é aquela história, eu concordo com o resumo de vocês aí mesmo. Aderlan, lateral iFood, entregue em casa, né? Porra, gente, que raiva que eu tava daquele cara. Ô bicho, nossa, assim, ele tá, primeiro que, assim, o jogo, não vou nem falar do pênalti, o pênalti foi infantil, aquela jogada não daria em nada, tinha 1 milhão de pessoas ali, e não precisaria fazer aquele pênalti nunca, mas o jogo dele, cara, numa preguiça, o João Ricardo brigou com ele, o bicho chega pra receber, o Messias recebia a bola pra sair ali, ele ficava ali na beirando lateral ali no meio de campo, e, ó, vem tranquilo o jogo, e quase pedindo uma pipoca lá, tô aqui, dando uma pipoca aí, e não, ruim demais, né? Aí depois, aí o Adilson Batista acabou de cagar o time, né? Botou Rui e Donizete, né? Aí o time ficou daquele jeito, né? Mais pesado que som de surdo, né? Então você já viu. Eu aprendo tanto com o Jair Viana, rapaz. Mas não. Tá certo. O time tava jogando pra cima, só. O time tava ali, a gente tava chegando fácil na grande área dos caras. Eu até falei no intervalo, falei, pô, mas nós estamos chegando fácil, tá faltando um centroavante. Será que vai botar? Ô, bicho, segundo tempo mudou tudo. E quando botou os dois, então, falei, pô, abriu mão do jogo. E foi logo depois do Renato Gaúcho botar um atacante. Uhum. Eu falei, já era, nós vamos perder ou empatar isso aí. E aí foi o que aconteceu. O Rui, consistentemente, aquele jogo dele, ainda mais pro jogo que era ontem, com gente mais jovem e tal, um time mais corrido, o time do Grêmio, não rendeu nada. E assim, o que salvou a noite para mim, pelo menos, foi o Zé Ricardo, que jogou demais da conta. Eu gostei muito do futebol dele ontem, retomou os grandes momentos. E tomara que mantenha a sequência aí. Tudo bem. Marcão. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa para o torcedor do primeiro tempo que estava ao meu lado, que eu consegui expulsá-lo ainda antes de terminar o primeiro tempo, e aos 2 ou 3 torcedores no segundo tempo que eu tive a capacidade de expulsá-los com meus ataques de raiva. Enfim. Desculpa, pessoal, a próxima vez eu vou me conter nos meus xingamentos. Mas enfim, não, acho que é isso, o jogo foi... Quando você olha a escalação do América, antes de começar o jogo, eu achei legal o Adilson ter mantido a dupla de volantes, que é uma característica do Adilson ter de sempre mudar os volantes, e ele manteve os dois volantes que jogaram muito bem contra o Atlético, que foi o Zé Ricardo e o Juninho. Então, assim, isso já criou um... Opa, esse cara tá pensando igual a torcida do América tem pensado, que o Alisson me convenceu que realmente o Donizete não merece ser titular no time do América. Então, eu criei uma expectativa legal. O fato de ter colocado o Giovani é uma coisa que eu tenho batido na tecla, de que o Giovani tem uma finalização legal, apesar dele estar voltando de contusão, é um jogador importante para o Adilson, mas ele manteve o Magrão. Apesar do Rui não ter jogado nada nos últimos 3, 4 jogos, e no último, muito ruim, inclusive, na minha opinião, foi o Colatino do jogo, ele manteve o Magrão, que era a dúvida que a gente teve no último jogo, né? Quem foi o Colatino? Foi o Rui ou foi o Magrão? E ele manteve o Magrão. Então, assim, Magrão e Giovani no mesmo meio de campo, o meio de campo fica lento. Eu achei o primeiro tempo do América, apesar do volume de jogo ter sido superior ao Grêmio, eu achei o time lento, entendeu? Criou algumas oportunidades, o Luan fazendo aquele papel de pivô, e hoje eu tive a curiosidade de ver os melhores momentos, o Luan fez um papel bacana, em alguns momentos teve um lance do Giovani que ele chutou, que a galera pulou achando que tinha sido gol, inclusive eu. Teve uns 2 ou 3 lances que o Luan fazendo bem o papel de pivô, e o segundo tempo ele deu a caída. Mas assim, o segundo tempo foi do Grêmio. Eu acho que as mudanças do Adilson, o fato de insistir com o Rui como jogador de ataque é um equívoco grande. Quando o Rui joga de atacante, o América perde o volume de jogo. Eu fiquei sabendo de hoje que o Juninho tinha machucado, porque quando o Juninho, para mim, estava sendo um monstro, assim como o último jogo. A válvula de escape do América é o nosso Kanté, que é o Juninho. Ele que vai pro ataque, é o pulmão do time, é o cara que faz o gol. Isso é impressionante, né, cara? Assim, ainda bem que ele fez o gol antes. Mas depender do Juninho, com todo respeito ao Juninho, é um absurdo, cara. Né, assim, vamos torcer. O Juninho é o nosso válvula de escape. Ele vai fazer o... Não pode ser o Juninho. Tem que ser o meia, tem que ser o atacante, enfim. Para não me alongar mais, eu acho que o Adilson ontem deu algumas cagadas, assim, principalmente nas substituições. Principalmente a entrada do Rui no lugar do Luan. Eu acho que naquele momento o time deu uma despencada. Mas vamos discutir mais, senão eu vou dar uma surtada aqui. Vamos pro Luan. Eu vou discordar de Vossa Excelência só na questão do América ter sido lento. No primeiro tempo eu não achei o América lento, eu achei o América cauteloso. O América não estava se jogando pro ataque de qualquer jeito. Então tinha hora que sim, ficava rodando bola, ia na bola de segurança e tal. Mas em vários momentos impôs uma velocidade que o América não costuma colocar, pelo menos foi como eu vi. Não, mas eu concordo com você. O meu parâmetro é porque talvez eu seja um cara muito exigente. Na minha opinião, o melhor jogo do América, apesar de ter sido um empate, foi contra o Flamengo. Eu gosto de um time que morda, desde a defesa. O time do América contra o Flamengo foi um time audacioso. Ele mordia a saída de bola do Flamengo. Vamos contratar o Soares, então, aí. Você gosta de um time que morda? Pode ser o Soares. Não, e detalhe, que morda e faça gol. Que é a coisa que a gente não faz, aí, né? Perfeitamente encaixa com o Soares aí, ó. Porque, mas aqui, eu sinto informar que se você contratar o Soares, o Adilson não colocará em campo, porque ele é centroavante. Aqui. Mas também não é igual o He-Man também, né? Porque o He-Man, se tivesse um pé na canela, ia ser craque, né? Então, não, assim, aqui, né? Centroavante. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Hoje alguém tweetou lá. Da torcida do América, não sei quem que foi, falou assim: por que, que o Adilson não escala o Ademir? Por que, que o Adilson não escala o Rimé? Por que, que o Adilson não escala o Eric de Pacheco? Eu falei: porque eles não são volantes. Se fossem volantes, ele escalaria. Aí o cara falou assim: você respondeu como Adilson Batista. Cara, ele não vai colocar atacante. Ele coloca atacante ou contra o time, quando o América estiver perdendo, ou levou o gol do empate. Caso contrário, não vai pôr atacante. Mas assim, o parâmetro que eu tenho do América, assim, é contra o Flamengo. Eu acho que contra o Flamengo foi um jogo, assim, especial. Time com atitude e tudo. Então, assim, eu até entendo o que você disse, assim, o América não foi lento. Ficava rodando bola e tudo, mas eu quero é bola na casinha lá, né? Eu quero caixa. Enfim. É a minha opinião. O negócio que me chamou atenção no jogo de ontem é que as 3 substituições que fizemos, para mim, o Adilson colocou em campo os 3 jogadores, provavelmente os 3 mais lentos do elenco. O Rui, rapidão e tá numa barriga fenomenal. É. O He-Man, que não tem essa mobilidade toda, e o Leandro Donizetti, que também tem a... Então, ele fez três substituições que fizeram do América um time lento, um time moroso e um time que passou a dar espaço para o Grêmio jogar. Das três que ele fez, eu teria feito a do He-Man. Aliás, eu nem teria feito o He-Man como substituição. O He-Man, para mim, já passou da hora de ser titular nesse América. O He-Man, já falei isso aqui outras vezes, pode não ter se encontrado ao máximo no América, pode não ser a passagem mais feliz da carreira dele, de fato não é. A gente esperava muito mais dele, mas é nítido que com ele em campo, o América consegue ter mais volume ofensivo, porque ele segura mais essa bola lá na frente e ele consegue fazer bons passes, boas tabelas, não tem feito gol nessa passagem no América, mas o América consegue ter mais força ofensiva com ele. Mas o Adilson não enxerga assim e acaba escalando o Luan ali. Para mim, a escalação ontem, eu ia falar isso, ela chegou próximo de ser uma ótima escalação. Se ele tivesse tirado, se ao invés do Magrão, fosse o He-Man lá na frente e o Luan para fazer a esquerda. Uhum. Para mim, a gente estaria com uma escalação assim bem próximo do perfeito, porque na dupla de volantes ele fez o que eu queria e eu achei que deu resultado. Zé Ricardo e Juninho jogaram muito bem, os dois. A gente ficou com uma marcação muito mais pegada, com muito mais entrega física, mas lá na frente a coisa não anda. E o Magrão, eu não sei o que que o Magrão faz em campo. Ele agrada a Théo. Preenche a cota do Adilson Batista. Isso. Olha aí, muita gente já pediu na cabeça do Adilson lá no nosso grupo e tudo mais. Nossa, tá com a solução cadeira aqui, ó, o Alisson Fernandes. É só fazer o que eu pedi. Alô, pagando bem, tô lá. Ah, mentira, você vai baratinho que eu sei. Mas sobre as substituições, no caso. Se bobear, não precisa nem pagar, viu, Henrique? Eu concordo. Comprando as camisas. Sua mulher não tá ouvindo esse programa agora, não, né? Capaz de atirar na cabeça. Vamos lá. Mas concordo com a análise do que virou as substituições. Também acho que o Adilson errou. Eu fico só um pouco em dúvida sobre o corte, que ele não deva. Sobre a entrada do Leandro Donizetti. Ah, tá. Porque, embora eu concorde que ele não deva ter essa hora de o grande jogador, que tem a titularidade garantida, concordo. Também entrou com a dupla que eu preferia ver jogando. Se pá, até um pouquinho diferente, porque eu gostaria mais de ver o Christian do que o Zé Ricardo. Embora o Zé tenha feito uma puta partida ontem. Mas eu ainda acho que o Christian é o grande injustiçado da era Adilson Batista. A minha dúvida é com relação ao Leandro Donizetti pelo seguinte: ele era o único volante no banco. O Juninho machuca. Nós estamos num momento em que o América já começa a estar perdendo ali aquelas bolas de meio de campo. Quem que vocês entrariam ao invés de entrar com o Donizetti? Para aquele momento da partida, tá? Esquece que ele já cometeu a cagada de não levar o outro volante pro banco. Mas vocês veriam outra alteração? Não, depende. Se você quisesse fechar o time mesmo, era preferível entrar com o Paulão da vida e ficar com três zagueiros. Uhum. Isso se você quisesse fechar. Se você falasse, não, então agora nós vamos. Eu não tiraria o Zé Ricardo, não tiraria o Juninho, não faria. Manteria. Ah, o Zé Juninho Ricardo, tinha que sair porque ele machucou. É isso que eu ia falar. Não tiraria. Não mexeria nada disso. Ou eu colocaria o Paulão, mas pra fechar a defesa, ou eu colocaria um Robinho, talvez. Não sei, cara. Depende do que você pensa pro jogo. Na minha cabeça, eu jogaria pra cima. Eu não jogaria pra trás. Porque o Robinho, ele faz uma função legal ali também no meio. É verdade, verdade. Então, assim. Só que ele é mais, obviamente ele joga mais pra frente. Eu recuaria um pouco mais o Magrão e o Zé Ricardo. Magrão também pode ser. E deixaria os dois. E botaria o Robinho mais na frente. Magrão que joga nas 11. Tô pra ver o dia que o Magrão vai pegar as luvas de João Ricardo. Magrão é a primeira de fora sempre, só. Se ele não for titular, ele é a primeira de fora. O primeiro que sair, o primeiro que reclamar de cansaço na pelada, o Magrão entra. Então, assim, é complicado. Eu não entendi. Vou fazer uma pergunta, qual é a total desinformação? Eu sei que o Wesley estava no banco, o Davi não estava no banco ontem? Ah, verdade, o Wesley estava no banco. Então, o Wesley... Então, se o Zé... Desculpa, entre o Wesley e Leandro Zé, nós estamos botando o Wesley? Não, né? Não, porque é o seguinte, se você perde o... Não, na verdade é o seguinte, se você tem uma dupla de volantes, que o Zé Ricardo... O Alisson nem gosta dessa questão do primeiro ou segundo volante. Se você põe o Zé Ricardo como primeiro volante, que é um cara mais rápido, e pôr o Dorizete, que realmente ele tá numa fase horrorosa, você pode pôr o Wesley. Tudo bem, o Wesley é questionável. Não, mas não pode. Você vê, ó, o Zé Ricardo tava em campo. O único que tem expertise em marcar o Wesley é o Donizete. É o único que sabe marcar bem o Wesley em campo. Se deixasse o Wesley com o Zé Ricardo sem saber marcar ele, ele ia aprontar o... A questão é que a gente está numa sinuca de bico danado. A gente está na sinuca de bico danado. Sai o Juninho, que é o nosso Kanté, que é o nosso Kanté artilheiro. Vai pôr o Davi ou vai pôr o Wesley? Cara, Davi tava não, o Donizete. Não, o Davi não estava, então, tava só... Só o Wesley, então. Wesley, então olha, é difícil, Donizete ou Wesley. O ponto que eu pego para analisar é o seguinte, se a gente for pensar a substituição de forma individual, o Leandro Donizete, mesmo eu não querendo ele, mas não achando que ele merece a titularidade nesse momento, para mim ele é melhor do que o Wesley hoje. Uhum. Mas isso faz parte de um contexto, faz parte de um jogo. E a partir do momento em que, eu não sei se essa foi a terceira substituição, acho que foi a segunda, né? Primeiro entrou o He-Man, depois acho que foi essa, e depois a do Rui. Isso. Aí. Já te falo agora, certo? Porque ele botou os três caras mais lentos do elenco. Então, que não fosse nessa segunda, mas então a do Rui ele não deveria ter feito. Porque ele matou qualquer possibilidade de velocidade do América justamente no momento em que o Grêmio foi pra frente. E aí a gente teve possibilidade de contra-ataque. Algumas com o Mateuzinho, que também... Eu não, isso é uma outra dúvida que eu quero que vocês me tirem. Porque o Mateuzinho, pra mim, ele desafia a física. Porque ele parece um fiapo. E ele é pequeno pra caramba, e ele não corre, bicho, bola lançada na frente, ele e o zagueiro pesado, o zagueiro chega na frente dele, não, era bicho. Tá só o tamanho das pernas do Mateuzinho, só o ligeirinho pra correr rápido, com perna pequena, só. Eu vou te contar que era mentira, viu, Alisson, o ligeirinho era só desenho animado, não tem rápido que corre naquela velocidade, não. Mas aqui, vocês vão lembrar, vocês são da mais velhos que eu, vocês vão lembrar do Rinaldo. Rinaldo era do tamanho do Mateuzinho, corria igual a notícia ruim. Deixa eu te dar as alterações aqui. Aos 7 do segundo tempo, saiu o Luan para entrar o Rui. É isso aí. Aos 19... Que já entrou mais cansado que o cozinheiro do Périx. Isso. Né? Daquele Nike. Verdade. Gente, vai ter camiseta de algodão só com as frases de Jair. É inspirado. Eu tô achando que ele comprou um livrinho de anedotas. Aí tá estranhando hoje. O cozinheiro do Périx, eu lembrei do Ale Oliveira. Ale Oliveira que falava essa do cozinheiro do Périx. Depois entrou aos 19, então 12 minutos depois, entra o Donizete no lugar do Juninho, e aí aos 24, o Rafael Moura entra no lugar do Magrão. Ele pôs o He-Man na hora que o América levou o gol de empate. Foi. É sempre assim, o América quando leva um gol de empate ou leva um primeiro gol, aí ele entra com o atacante, esse que é o problema. Não, aqui, ele botou o time lento daquele jeito, e se tivesse uma quarta alteração, tinha tirado o Mateuzinho ou o Giovani pra botar o Marquinhos. Só para ficar mais legal. E aí. Não, e outra coisa, quem é o único jogador, qual atacante do América que é veloz? Do plantel do América que é veloz? Uai. Quem sabe? O Ademir. O cara não Ademir, é nem. É verdade, Ademir. Quem é o Ademir? Não tava. Já não falo. É o único cara. Assim, desde que eu entrei no Decadentes há 3-4 meses, eu falo isso. O América não tem válvula de escape com rapidez pro ataque. O único cara com as limitações técnicas que ele tem, que eu acho que para jogador de Série A ele é limitado, mas é o que a gente tem, é o Ademir. E o cara não é ele nem... Ele tava no banco ontem? Não. Tava não. Nem no banco ele fica. Então, assim... Essa é a dúvida e tal. Beleza. Bom, o Mateuzinho, cara piquitito, tecnicamente ele é legal, não é essa mil maravilhas, todo mundo... É um cara bom. Mas exigido o Mateuzinho uma rapidez... Tudo bem, ele é rápido, mas não é um velocista. Eu acho que o diferencial do Mateuzinho é a técnica dele. Quem que a gente vai sair criar uma expectativa de velocidade para ataque? A gente não tem. Esse que é o problema. Pôr o He-Man de referência, tá, é legal pôr o cara de referência. Mas quem que vai jogar a bola pro He-Man? A gente não tem. Essa é a grande dúvida. E a gente precisa fazer gol. Aí o Juninho Kanté, que é o nosso... Pode falar. E aí que tá a questão. Aí que tá a questão, Marcão, porque a gente não tem essas peças de velocidade, a gente não tem um estilo de jogar em contra-ataque, em transição, e o Adilson insiste em determinados momentos jogar de forma muito defensiva. E aí a gente vira presa fácil. Por quê? Porque pega um Grêmio, mesmo reserva, um Grêmio vem para cima da gente e sabe que lá atrás ele não vai ter muita preocupação. Por quê? Porque a gente não tem os jogadores de frente com características específicas para jogar em contra-ataque, para jogar com transição rápida. A gente tem jogadores de trabalhar a bola, tem um Rui que é um bom passador, tem um Luan que é um trombador e que consegue finalizar algumas jogadas, tem um Rafael Moura também, bem pesado, mas que tem lá sua qualidade de finalização, um Giovani, que também não é rápido. Todos os nossos jogadores do meio para frente, eles têm características para jogo de pressão no ataque, e não para jogo de chegar em velocidade no ataque. Então, o sistema de quando a América para jogar muito defensivo é justamente quando a gente não tem escapada e a gente não oferece perigo nenhum para o adversário. Foi o que aconteceu ontem no segundo tempo, e aí o Grêmio ficou confortável em tentar conquistar. Ainda contou com a ajudinha do Aderlan, deu no que deu. Mas o América, no ataque, o América é um time previsível. É um time previsível. Uhum. Então, assim, é fácil marcar o... Exceto quando o Luan dá uma de calcanhar. Aí... Ontem eu assustei. Falei, faltou, cara, esse é o Luan Messi mesmo. Mas aquilo ali... O Halle, eu acho que daqui a não sei quantos anos, quando apareceu, 76, o Luan... Mas já deve ter passado uns 30. Eu não queria falar essa aqui, não. Mas eu vi na hora que ele deu de calcanhar, ele olhou pra torcida e mandou um beijo pro Thales. Eu vi. Tipo, você é o cara. Já que vocês chamaram o Thales aí, deixa eu aproveitar para ler uns comentários. E também, gente, chamar para quem não votou ainda, corre lá no site, decadentes.com.br. Tem lá o segundo post, se eu não me engano. Ou o primeiro, talvez, não sei. Mas tem lá a votação de Bale Colatina desse jogo. Tivemos um baixo comparecimento às urnas aí. Então vamos lá votar tá ainda. Está cortando que ainda muito para mim aqui. Está cortando para os outros também? Não, você é o Alisson que está cortando. É, exatamente. Só você que está cortando para nós. É. O problema é aí, Alisson. Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. O Éder Amaral, oi, com Luan não dá. O Sérgio Tavares já está aqui revoltado. O Decadente só fez sucesso por causa do Laranja. Absurdo tirá-lo, fora golpistas. Marcos Grazi está aqui. Orange is the new black and green. Volta Sérgio Tavares, o nível tiro do programa caiu muito sem você. Henrique? Olha, Thales Maciel, boa noite. Aderlan fez uma segunda mega hiper super cagada do campeonato. Pra mim, já colocava essa anta pra treinar junto com os aspirantes. Eu não sei se você tem idade pra treinar com os aspirantes, pai, não. Thales continua. Dilson Batista tá de sacanagem, mantém Magrão no time. Por quê? Éder Amaral, Magrão, Luan, muito difícil. Luan foi bem ontem, gente. Pô, tá tiririca com o Luan, mas eu achei que o Luan foi bem. Thales Maciel, mano, no segundo tempo ele nem teve tempo. 7 minutos ele saiu. Verdade. Thales Maciel, sobre o Sérgio Tavares, agora que ele virou essa laranja rebelde, acabaram os abraços dele no programa Sócio Corneteiro. É verdade, hein, bicho? Nós vamos substituir por abraços do Marcão agora. Mas aqui, segredo, vou contar aqui, falha não. Pode chegar lá que o Sérgio dá abraço também, não se preocupa não. Paulo Braga, boa noite. A Dilson realmente foi muito mal, mas também deu azar. Logo colocou o Donizete, tomou gol, foda. Azar ou... ou tava no script? Que isso? Né? Enfim. Toca um pouco. O Rodrigo BH. O Marcos Graça tá aqui, Rui, tiozão do churrasco. Rodrigo BH. Tô bem desanimado. A teimosia do Adilson é incurável. Achei que depois do jogo contra o Atlético não teríamos mais que aturar Magrão. Achei errado. Aliás, lembro do Colatina jogar. E não lembro de passar tanta raiva quanto o Magrão me faz passar. Tá muito cedo pra mudar o nome do prêmio pra Brião em campo. Tem que ser. É só uma homenagem póstuma que fazemos aqui, viu, Rodrigo? Nós temos que aguardar. Póstuma no sentido de sua passagem pela América, não só passagem pela vida, que fique claro. Mas só com uma ameaça, né? Enfim, vocês entenderam. Parece que o Rui engordou uns 5 quilos do domingo passado pra ontem. É inevitável, é inaceitável que um jogador que se diz profissional não estar em forma a essa altura da temporada. Júlio Paula, Luan estava mal, quem deveria ter entrado era o Rimé. Rui é aquele jogador que entra em campo pesando 70 quilos e sai com 72. Ai, ai. Ó, essa derrota está na conta do Adilson Batista. Derrota não, gente, foi um empate. Guilherme Macedo, salve, salve. O Júlio Paulo volta aqui. Juiz muito comprometido em parar o jogo. e a favor do Grêmio. Vocês acharam que a arbitragem pesou? Eu acho que segurou muito na faltinha. Na faltinha, realmente segurou bastante ali. Uhum. Não, né, deu o cartão? Não, mas assim, ficou aquele jogo de parar por qualquer coisa em faltinha mesmo. Isso ficou. E a maior parte das faltas, de fato, foram marcadas contra o América. Sim. Guilherme Macedo, Giovani não é o mesmo desde a contusão. Nem tem como comparar. Vocês acharam que o Giovani mudou tanto assim? Ah, não. Eu acho o seguinte, o Giovani nunca foi um primor de condicionamento físico. Ele nunca foi um jogador rápido. Rápido, nem como lateral esquerdo ele era rápido. Ele é, eu acredito, tecnicamente ele é um bom jogador e principalmente um bom finalizador, coisa que a gente não tem jogadores que finalizam bem. Agora, não concordo com a sua opinião, não. Também não. Bernardo Moreira, nosso problema é o Adilson. Nosso problema é o Adilson, senhores. O Alisson. Vai, o Alisson, mete o buraco aqui. O Alisson. Oh, perdemos o Alisson. Picado de vocês aí, mas... Tenta sair e entrar de novo, que o problema é sua conexão. Vamos lá, Marcão, vai você então. Não, eu confesso o seguinte, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. É o seguinte, eu sempre... Não vou falar que eu era um defensor do Adilson, não. Mas chega uma hora que a sua paciência começa a ficar minada. Nós tivemos várias oportunidades de, pelo menos, ganhar alguns jogos. E pela essa murrinha, essa tiriça do Adilson, insistência de manter Magrão, colocar Rui de centroavante. Cara, isso vai minando a paciência. Assim, por mais que você ache que o cara tem uma coerência de trabalho, eu falo, porra, não é possível. Será que eu sou tão burro? Será que eu não entendo futebol? Ou a torcida do América não entenda futebol? Tinha um senhorzinho ontem atrás de mim, tava ele brigando, mas ao mesmo tempo concordando nas posições que a gente tinha. Eu acho, assim, esse próximo jogo contra o Chapecoense é um jogo decisivo. Apesar de não ter tantas opções no mercado, eu acho que o Guto Ferreira não é um cara para assumir a América. Mas eu já penso o seguinte, se contra a Chapecoense der uma zebra, eu já sou a favor de trocar. Eu acho que a postura tem que mudar. Essa coisa de ficar muito para trás, muito segurando o jogo, não combina, a gente está perdendo chance. É o que eu falei a outros programas atrás, o campeonato é muito nivelado. Vitória, Vasco, Ceará, Paraná, não tem um plantel tão diferenciado do que o nosso, entendeu? A gente tem material humano que dá para tirar um gás, apesar de eu achar que o condicionamento físico do América nesse final de temporada está dando uma... já está assim, no limite. Uhum. Mas a gente precisa, às vezes, precisa ter um técnico novo para... é o último suspiro. Enfim, eu acho que esse jogo contra a Chapecoense é o marcador, assim, é o marco. Opa, é hora de trocar ou manter o cara. Não sei. Não sei se vocês concordam. O Adilson é daquele treinador que dá sorte, quando tá pra cair, ganha um jogo. Tomara. Se for, a gente deixa ele na perdida até o final do campeonato. Eu acho que teve um jogo. Uma vez quando ele foi técnico do Joinville, acho que foi no Joinville, quando foi técnico, foi no Vasco, não sei. Me falha a memória aqui, depois de. As latas de Heineken. Mas ele, na última rodada, que ele não safou um time para cair para a segunda divisão. Não sei se foi Joinville ou Vasco. As outras todas ele conseguiu segurar a onda. Pô, mas assim, por mais que eu trabalhe com medicamento de urgência e emergência, eu não quero ficar utilizando minhas ampolas aqui, não, cara. Eu tô com 47 anos, a idade de risco. Entendeu? Ampola de Heineken, viu, gente? Não sou psicotrópicos. Vamos lá. O Éder Amaral já tá aqui. Luan e Magrão, infelizmente, não machucam. Calma, bicho. Guilherme Macedo perguntando. Pode falar. Não, o Guilherme Macedo tá perguntando se só ele tá sentindo falta do Christian. Eu falei que não. Eu também comentei isso agora há pouco também, que sinto falta dele. Acho que ele é o maior injustiçado. Mas tanta falta que por mim a gente contratava o Ralf do Corinthians só para ter uma dupla de volante, Christian e Ralf. Imagina. Nossa, tá inspiradíssimo. Com o Leandro Donizete, tava Donizete, Christian e Ralf. Olha para você ver que bacana. O que você tomou hoje, Jairo? Mano, não, ia ser bacana, sabe? Tá certo. Mais algum destaque aí que vocês queiram puxar, gente? Não, eu acho assim, um jogador que eu sinto falta muito no América é o Norberto. Pois é, tava no banco esse jogo. Primeiro que o Ederlan é um lixo, né? Assim, o último jogo, ele surpreendeu, jogou bem. Que assim, eu acho que 80 jogos pelo América foi o primeiro que ele jogou bem. Mas o Norberto, eu sinto muito falta do Norberto. É, mais Dá do que o uma muleta Christian. pra ele. Dá uma muleta Pô. pro Norberto jogar de muleta, que eu prefiro ele do que o Aderlan. Não, não. Com duas muletas, inclusive, eu acho que É, tranquilo. é uma válvula de escape pro ataque do América, do lado direito, que a gente não tem. E não dá essas cagadas que o Aderlan constantemente faz, né, cara? Então, assim, o Aderlan é o cara que eu mais sinto falta no time do América, é o Aderlan. Norberto, Norberto, O Aderlan Norberto, não, o Norberto, tá vendo? voto falho, É, o que falha, é isso. Tá vendo? É muito difícil. E você, Jair, mais algum destaque? Não, eu queria pedir desculpas ao Eurico, porque o Eurico ficou do grupo que ficou na minha frente lá no estádio com os meninos dele, e infelizmente não consegui controlar o nível de palavrão, até tentei, mas já Tá peço vendo? desculpa pra ele aí, viu? Culpa da Derlan e Não, culpa do Adilson Batista. isso aí, atrapalhando a criação das crianças. Pois é. O último comentário aqui, os dois últimos. O Éder Amaral, Luan está para o Coelho, assim como o Fabrício está para o Vasco, ninguém aguenta. E o Paulo Braga, não acho que tem que tirar o Adilson. Não podemos repetir os erros de temporadas anteriores quando demitimos técnicos. Vamos deixar até o fim. Vai dar sim para salvar, mas será sofrido como sempre. Eu tô com o Paulo Braga, viu? Eu entendo todos os problemas que vocês estão falando. Eu concordo que nós perdemos oportunidades inúmeras de vencer partidas por um certo temor do Adilson, um certo receio dele em jogar o time mais para frente. Mas vamos lembrar, não é como se o Enderson também fosse o grande incentivador do time para ataque, né? Nossa, como ataca esse time, né? E aí, assim, para chegar alguém agora, por mais que não chegar de um novo treinador, mexa no time, até esse cara conhecer o elenco, até esse cara entender o que está acontecendo. Eu não sei, eu tô com o Paulo Braga nessa aqui. Vamos manter a Dilson até o final. E eu também acho que ainda dá. Vai ser sofrido, gente, porque é o nosso campeonato. A gente sabia que era assim. Teoria conspiratória. Nós fomos enganados quando nós paramos lá em nono. É Não é verdade. agora, não. Vamos ver. Teoria conspiratória já. Teoria conspiratória de fim de jogo na no Pardal. Tinha gente lá falando que achava que estavam querendo derrubar o Adilson, o grupo de jogador. Eu não acredito, não. De querendo Também não. derrubar o jogador faltando 8 partidas, tem que. Puta merda, tem que ser muito burro, né? Não é possível, né? Ah, Faz isso não sentido pra é vocês? para jogador de futebol, eu acho. Tem que ser Você acha, muito cara? burro. Ah, mas jogador de futebol, desculpa, não sei se tem algum jogador de futebol que faz parte do nosso grupo, mas eu conheço vários, e assim, para isso ocorrer não custa nada, não. Que não é Não custa nada, possível, não. né? Não é possível. Faltando 8 jogos, cara. Um time. Eles caíram com o time, é ruim pra todo mundo, pô. Não, não, ninguém ganha com isso. Concorda comigo? Concordo. Não, nessa parte sim. Né? Quais são os jogadores que vão ficar no América até o final do ano, pro ano que vem? Quem vai ficar? Ah, é pouca gente. A gente É, fez não é um muita gente, tempo não. atrás, nós fizemos um levantamento aí, é pouca gente. Eu acho que é Então, basicamente aqueles que vieram da base mesmo. Nem o João Ricardo tá renovado, né? por isso que eu falo assim, eu não tô querendo também, eu não criei esse boato ontem no final do jogo, não, mas se 90% não vai ficar pro ano que vem, se cair ou não cair, cara, não sei. Eu acredito em tudo, eu espero que isso não aconteça, entendeu? Que tenha uma conspiração, vamos derrubar o Adilson também, acho pouco provável. Mas no mundo do futebol, cara, tudo pode acontecer, não sei. Tudo É bem. complicado. Mas por enquanto é fake news, viu, gente? Sai espalhando isso aí. Ah, ouvindo decadentes lá que. Não, não. Por isso que eu falei, só uma Ok. Ok. Olha aí. Nelson Rubens, qualquer, eu aumento, mas não invento. Olha aí. Não, isso, por isso que eu tô falando. Ninguém falou no sentido de que ouviu isso ou algo do tipo. É puramente teoria conspiratória mesmo, que sempre surge nesses Boato, momentos, né? boato do Pardal, gente. Pra quem não conhece Pardal rola drogas pesadas do Pardal. Opa. Não, ali não bebe socialmente, não. Vamos pra Ali base é coletiva? pesado. É Lá é pesado. licor de figo. É Licor tudo de figo. essas drogas pesadas aí. Filho, não é brincadeira, não. Vamos para Vale Colatina, então. Começando pela Colatina, que eu acho que vai ser unânime. Com 11,1% Adilson Batista, empatados com 22,2% Luan e Rui, e campeão com 44,4% dos votos foi o Aderlan, adivinha só. Engraçado que os dois empatados aqui na segunda posição, Luan e Rui, foi exatamente um substituiu o outro, né? Muito bem. É, Marcão, quem quer ser o colatino da rodada? Ah, pô, mas toda semana eu tenho que votar no Aderlan, fica um negócio assim, eu acho que Aderlan... Parece que é seleção, né? Não, Aderlan e Magrão é igual aquele cara, o Clóvis Bornai, no carnaval da década de 70, que era um cara que colocava fantasias lá do carnaval do Rio de Janeiro, ganhava todas. É o cara que ganhou o concurso. É, ele não participava. Ele, uhum. Aderlan e Magrão para Colatina, cara, já é o concurso. Então, assim, eu acho que... Eu vou votar hoje no Adilson Batista. Eu acho que ele deu uma... Não vou ser unânime aí em relação ao Aderlan ter feito pênalti. Eu não vou votar mais no Aderlan, não, porque se eu encontrar com esse cara na rua, eu dou um tiro na cabeça dele com todo respeito. Nossa senhora, não dá. Não dá, não. Cachaça, É espuleta. Tá. Mas eu acho que o Adilson Batista ontem, ele deu uma... O termo é dar uma cagada, assim. Tirar o Luan. Por mais que todo mundo esteja votando no Luan... Era o atacante que a gente tinha, era o Luan. Põe o Rui? É. Nós vamos atacar quem? Ninguém. Atacar ninguém. Então eu vou votar no Adilson Batista. Eu achei o jeito cagão dele ontem merece o meu voto. Muito bem. Jairão? Então, eu até poderia votar no Adilson Batista por ter cagado o time nas modificações, mas a escalação inicial me agradou. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom. Então eu não vou votar nele por conta disso. Eu vou no Aderlan mesmo, que apesar de Okonkwo, tá merecendo. E fez muita raiva ontem. Então vai nele mesmo. Então vai no Okonkwo mesmo para revalidar o grande título. Tô pedindo pro Alisson aqui para ver que teve problema com a internet. Não vai conseguir voltar, mas vamos ver se ele consegue votar para a Bário Colatina. Ver se vem o voto dele. Já vai chegar definido, porque eu também vou votar no Aderlan. Fiquei pensando se não merecia botar esse voto aqui no Adilson também, mas o ponto principal dentro de campo que nos tirou a vitória, né, a gente está discutindo aqui as alterações do Adilson para reverter o empate, né? Postura. O time tem que fazer gol, tem que criar chance de gol. A gente precisa ganhar. Perfeito. Eu acho que o Grêmio, não estou querendo discutir só o voto, não, mas assim, o Grêmio veio com o time de aspirantes, ou segundo, terceiro time. Era a chance de fazer gol. A gente tem que atacar. Uhum. A partir do momento que você faz um gol, vamos segurar o jogo. Tira o único atacante e põe o Rui. Eu entendo. Mas ainda com isso, dava pra ficar com 3 pontinhos, não fazendo mais gol. Se não fosse a Aderlan, ainda dava pra ficar com 3 pontinhos. Já era uma situação um pouquinho melhor. Então, eu vou nele também. O Alisson já me mandou... Olha aqui, ó. O Alisson me mandou o bala dele e o Colatina pra ele também foi o Adilson. Talvez em algo muito parecido com o que você tá pensando então, Magrão. Ó, Marcão. Não me xingue, por favor. Aí essa hora... Não me xingue, pelo amor de Deus. Então foram 3 votos para o Aderlan e 2 para o Adilson Batista. Vamos ver agora a botação de bala. Deixa eu abrir aqui de novo. Bala do jogo, mais distribuído? Não, até que não. Empatados em segundo e consequentemente terceiro, segundo e últimos com 11,1%. Magrão, eu vou descobrir quem foi que votou no Magrão. Meu Deus, Mateuzinho e João Ricardo. João Ricardo, um voto bem válido para João Ricardo. Mas quem levou foi de fato o Kanté. Nosso Kanté leva essa e é o escolhido da galera. Marcão, melhor em campo. Então, eu votei no Kanté. Na última semana, até não. Aliás, meus 2 votos da semana passada não valeram, não foram os vencedores. Eu achei que o Juninho evoluiu muito, é o nosso Kanté mesmo. Até tive cuidado em falar que é um jogador moderno, mas realmente ele tem demonstrado um bom futebol. Eu acho que o último jogo ele arrebentou. Esse último jogo que eu quero dizer contra o Atlético, né? Uhum. Esse contra o Grêmio ele estava muito bem até machucar, mas eu vou votar no Zé Ricardo. Eu acho que o Zé Ricardo melhorou o meio de campo do América, o meio de campo está mais rápido e ele está menos estabanado. É aquilo que a gente sempre pegava no pé dele. O Zé Ricardo, tem hora que ele tromba, dá umas caídas e tal. Eu acho que esses últimos 2 jogos ele está mais seguro. Então eu vou votar no Zé Ricardo. Eu gostei do futebol dele. Jairão. Uai, eu concordo com o que vocês falaram. O João Ricardo fez uma defesa que salvou ali o empate, uhum. Merecia. O Zé fez um partidaço ontem, muito seguro. Sem afobação, deu uma melhorada na saída de bola, assim, violenta. Então, seria também um bom voto, mas eu vou no Juninho. Juninho, até porque ele é tão massacrado por uma par da torcida, que eu acho que merece o voto, sim. Fez o gol, jogou muito, então vai no Juninho mesmo. Muito bem. O Alisson também combinou o voto com o Marcão, né? Votou no Zé Ricardo. Não, mas o Juninho merecia o voto. Eu só não voto no Juninho porque ele não jogou os 90 minutos, entendeu? Senão eu teria meu voto. Enfim, o Alisson também votou no Zé. O voto no Zé é um voto válido. O João Ricardo também fez uma bela partida. Messias e Matheus Ferraz. Sim, boas sim. Partidas também. Devem ser lembrados. Acho que esses. Os de destaque seriam esses aí. Gostei do Mateuzinho ontem. Não acho que. Não vai ser ligeirinho. Não é. Como é que chama lá o Bip Bip lá? O Roadrunner. O Papaléguas. Não vai conseguir. Mas no que ele conseguiu fazer, inclusive na jogada em que o Juninho se machuca, ele deu uma enfiada de bola sensacional pro Juninho ali. Em outros momentos, mesmo naqueles momentos em que ele perde a bola, ele tá ali incomodando de modo que a defesa não conseguiu ter o controle, botou essa bola para fora, né, cedendo ali pra gente, certa vez, o escanteio e na maioria das vezes um lateral já no campo de ataque. Então achei que o Mateuzinho jogou bem também. Mas hoje vai ficar com o Kanté, e pelas mesmas razões pro Jairo. O Juninho eu acho muito criticado, acho que o Juninho virou o Hernandes do ano passado, que também era verdade, muito criticado, verdade. Representava bem. Mas tá aí, é o cara que dá garra, dá gás. O chute dele, gente, se vocês olharem de novo aquele replay na câmera de trás, não foi a coisa mais linda do mundo, não, viu? Foi onde pegou. E aquela normalmente, normalmente ele faz gol assim. Se os gols dele são assim, espíritos. Não. Aquela bola, Fica, que um atacante ele ia botar com açúcar em qualquer lugar que ele quisesse do gol, o Juninho espirrou ali e deu certo. Vai mesmo. Mas nossa, ele tava lá no momento e no lugar que ele precisava estar para aquele gol acontecesse. E tá aí, vice-artilharia do time, empatado com outros dois aí, que eu não vou lembrar agora quem são, mas é o vice-artilheiro do time do campeonato. Né, Rafael Moura tem 5 e ele tem 3 gols. Aliás, não é vice, porque o vice seria o Serginho, que tem 4. Mas o Serginho já foi, né? Ele tá aí com 3 gols e tem mais 2 com 3, eu não vou lembrar agora quem são. Mas sei que tem. Você ia falar, Marcão? Não, eu acho que foi o que o Alisson comentou no penúltimo programa, se não me engano. O Juninho tem uma característica, ele se posiciona muito bem. Ele chega muito bem ao ataque. E talvez seja, pode parecer meio, o que eu tô falando, entrando em contradição. Mas assim, ele chega ao ataque, a gente exige, às vezes, que ele faça o gol. Assim, não é a função dele fazer gol. Entendeu? Eu falei no último programa, é um jogador moderno. Aí você fala, putz, o cara é jogador moderno, o cara tá exagerando. Mas ele tem um pulmão que diferencia do restante do plantel, que a gente comentou que tem 31 anos, ele joga em várias partes do campo e faz gol. E aí quando ele perde o gol, a gente fala, porra, o Juninho perdeu o gol. Cara, mas não é a dele. Quem tem que fazer o gol é o meia e o ataque. Como a gente não tem meia e não tem ataque, a gente fica dependendo do Juninho. Então aí cria uma sobrecarga no cara que não é a dele, entendeu? Então acho que o Juninho realmente é um cara. Messias é o concurso para mim para bala. É um cara que eu não voto mais para bala. E o Juninho realmente tá se diferenciando do restante do plantel. Tá jogando muito bem. Tá muito bem mesmo. Verdade. Tava aqui agora pensando naquilo que vocês falaram de não ter muito jogador que fica pro ano que vem. E eu acho que vocês estão certos. Tem jogador aí que o contrato vai até o final e tudo mais, e para cair ou não, tanto faz. Mas tem muito jogador aí que não tem proposta muito melhor que a do América, não, viu? Aí tem que ver se nós estamos querendo que fique também, né? Tem esse detalhe, mas só pensando naquela de. Voltando naquela, no boato da galera tentando derrubar o Adilson Batista. Enfim, senhoras e senhores, acho que é isso por hoje. Precisamos lembrar aqui que as meninas venceram hoje por 10-0, goleada do time feminino. Ontem, o Locomotiva foi até São Paulo contra o Stream Rollers, o Corinthians, e venceram o Corinthians lá, se classificando assim para os playoffs. Então, estamos nas finais. Para quem gosta de mata-mata, agora é a hora. Vai lá, aproveita para conhecer esse esporte novo. Já que tem a desculpa do mata-mata, se foi isso que faltava para te levar, vai lá então conhecer o Locomotiva, acompanhar o time que está nos playoffs. Quando a gente tiver mais notícias aí de quais são os próximos jogos, nós vamos passar aqui também. E o América pega o Cruzeiro no sábado. Sábado, né? Às 19 horas, véspera da eleição. Então todo mundo lá na Independência para apoiar. Ou não, não, peraí, tô viajando. Tem a Chape antes, né? Tem a Chape antes, sábado, no outro sábado, daqui a duas semanas. Que é o Cruzeiro. Isso. Ah, então tá. Então, no outro sábado vai dar dia 4. É, então é isso mesmo. Então é isso, gente. Nós vamos pegar a Chape sábado agora, antes da eleição. E aí, pós-eleição, a gente vem aqui fazer a apuração do jogo no domingo, às 8 horas da noite. Jogo importantíssimo, todo mundo acompanhando aí, mandando energias positivas. É isso aí. É, quem puder, joga um sal grosso também no ônibus, sei lá, dá um jeito. Sal aí. Grosso, uma picanha, isso, umas latas de cerveja. Acende uma vela, enfim. Faz uma força aí pra ver se a gente vence a Chape lá, porque não vai ser jogo fácil, nenhum jogo é. Esse não promete ser fácil também, não. Mas às 8 horas da noite a gente tá aqui. A camisa continua sendo vendida, ela vai ficar sendo vendida até o jogo contra o Cruzeiro, como eu disse. Então, quem ainda quiser e tal, até o jogo contra o Cruzeiro, pode confirmar, pode reservar a sua. Quem estiver esperando entrar aí o pagamento de novembro, fica tranquilo, nós também estamos. E tá aí, R$65, camisa dry fit lá da Kickball, todos os tamanhos. Tem modelo baby look, modelo normal, para Lona de meninos cinco. E meninos, isso, tamanho barril. Ei, bom. Tem as tabelas nas publicações, aí, não tem aqui no Facebook, não tem lá quem estiver ouvindo o programa depois no agregador de podcast, mas lá no Facebook, lá no site também tem um post sobre a venda da camisa, lá tem as tabelas de tamanhos da Kick, para você ver qual que é o que te serve melhor, qual que é aquele que você quer escolher. Então aproveitem aí essa primeira camisa do Decadentes que a gente está soltando esse ano e ajudem a gente a manter essa bagaça no ar, que é para isso que nós estamos fazendo essa venda de camisas. Certo, senhores? Um abraço a todos, então. Terminamos por aqui. Domingão que vem, nós estamos de volta às 8 da noite para comentar a vitória sobre a Chapecoense. Eu estou sentindo gostinho de vitória. Abraço, até mais. Um abraço, até mais. Até mais.